Lei de Tortura. Guia para a Guarda Municipal de Manaus. A Lei nº 9.455/1997 define os crimes de tortura e estabelece sanções rigorosas, sendo um tema de suma importância para o concurso da Guarda Municipal de Manaus, especialmente sobre a ótica da banca Consulplan, que preza pela literalidade e pelos efeitos da condenação para agentes públicos. 1. Tipificação do crime de tortura. Artigo 1º. A lei estabelece diferentes modalidades de tortura, fundamentadas no constrangimento mediante violência ou grave ameaça, resultando em sofrimento físico ou mental. Tortura à prova, confissão ou informativa. Constranger alguém para obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Tortura para a prática de crime. Tortura crime. Constranger alguém para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Tortura discriminatória. Constranger alguém em razão de discriminação racial ou religiosa. Tortura castigo. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Submeter pessoa nessas condições a sofrimento físico ou mental por ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Pena base. Para estas modalidades, exceto omissão, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Tortura por omissão. Tortura imprópria. Ocorre quando o agente se omite em face das condutas de tortura descritas anteriormente, mesmo tendo o dever de evitá-las ou apurá-las. Pena diferenciada. Diferente das outras formas, a pena aqui é de detenção, de 1 a 4 anos. Dica para a prova. A Consulplan costuma trocar reclusão por detenção para confundir o candidato. Lembre-se, o torturador vai para a reclusão. Quem se omite vai para a detenção. Formas qualificadas pelo resultado. Se a tortura resultar em consequências mais graves para a integridade física ou a vida da vítima, as penas são elevadas. Lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Reclusão de 4 a 10 anos. Morte. Tortura seguida de morte. Reclusão de 8 a 16 anos. Causas de aumento de pena. Majorantes. As fontes indicam que a pena pode ser aumentada de 1/6 até 1/3 em situações específicas. Agente público. Se o crime é cometido por agente público, fator de atenção total para futuros guardas municipais. Vítimas específicas. Se cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Mediante sequestro. Se o crime envolver a privação de liberdade da vítima para a prática da tortura. Efeitos automáticos da condenação. Para o concurso da Guarda Municipal, este é o ponto mais crítico. A condenação por crime de tortura acarreta efeitos severos e automáticos para o servidor público. Perda do cargo, função ou emprego público. Interdição para o exercício do cargo ou função pelo dobro do prazo da pena aplicada. Exemplo prático. Se um guarda municipal for condenado a 4 anos de reclusão por tortura, ele perderá o cargo imediatamente e ficará proibido de exercer qualquer função pública por 8 anos após o cumprimento da pena. Aspectos processuais e penais. Inafiançabilidade e insuscetibilidade. O crime é inafiançável e não permite graça ou anistia. Regime inicial. O condenado deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, salvo na hipótese de tortura por omissão. Extraterritorialidade. A lei brasileira aplica-se mesmo a crimes cometidos fora do território nacional, desde que a vítima seja brasileira ou o agente esteja em local sob jurisdição brasileira. Direitos humanos e o contexto internacional. a proibição da tortura é um princípio fundamental reafirmado em tratados internacionais como a Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece que o direito à vida e à integridade pessoal deve ser protegida pela lei, sem privações arbitrárias. A legislação interna brasileira, Lei 9455/1997, serve como um instrumento necessário para tornar efetivos esses direitos e liberdades fundamentais no âmbito nacional. Dica de estudo para Consulplan. Foque na diferença entre as modalidades de tortura e na automaticidade da perda do cargo público. A banca gosta de situações hipotéticas onde um agente público comete o crime e pergunta quais as consequências administrativas e penais. Lembre-se sempre do aumento de pena de 1/6 até 1/3 para agentes públicos.